Testemunho de Alair Abreu. Nascido em 27 de setembro de 1982, na cidade de Gouveia, Minas Gerais. Veio com a sua família quando tinha apenas um ano de idade para a cidade de Belo Horizonte, onde morou até os 5 anos. E logo depois, regressaram novamente para sua cidade natal. Lá, aos 7 anos, começou a trabalhar vendendo chup-chup, esterco e carregando lavagem para porcos, para ajudar a sua família nas despesas da casa. Com um pai agressivo e sem diálogo, se viu apanhando por várias vezes. Em uma delas, apanhou tanto que o corpo ficou completamente machucado. Mas o pior do que as feridas e as marcas pelo corpo foram as feridas na alma. E tudo isso influenciou para que ele crescesse revoltado e desobediente. Em 1992, retornaram para Belo Horizonte, onde foram morar no bairro Washington Pires, em Ibirité. Neste período, seu pai conseguiu comprar um lote próximo à Vila Ideal, em Ibirité, onde Alair Abreu ajudou a construir. Trabalhando, catando latinhas e recicláveis nos córregos da região, além de vender salgados. Conciliando com os estudos, aos 17 anos, se envolveu com uma garota. E isso aconteceu no último ano do ensino médio. E deste relacionamento, nasceu uma linda princesa. O tempo passou. E infelizmente os conflitos com seu pai continuavam. De tal maneira que se viu obrigado a sair de casa e foi morar com a mãe da sua filha. Ficaram juntos por 3 anos. Neste período, com a vida difícil e desempregado, achou no tráfico de drogas a alternativa de sobrevivência. O que parecia fácil fez com que ele ingressasse de cabeça no mundo do crime. Já em 2003, foi preso por tráfico de drogas, condenado a 4 anos de prisão, em regime integralmente fechado, tendo que cumprir desta pena 2 anos e 8 meses. Com 6 meses de prisão, a mãe da sua filha foi lhe visitar. Foi aí que o que era ruim ficou ainda pior. A mãe da sua filha, com quem até então estava morando juntos, estava grávida. Grávida de um outro homem. A dor, a revolta, a tristeza, o sentimento de vingança invadiu seu coração. E para piorar, a partir daquele momento ela disse que não iria mais visitá-lo. Movido pela dor da traição e da revolta, tentou por várias vezes fugas e rebeliões. Em 2004, foi transferido para a penitenciária de São Joaquim de Bicas, onde cumpriu o restante da sua pena até dezembro de 2005. E foi lá que conseguiu refletir um pouco sobre a sua vida, ouvindo pregações evangélicas como o momento do presidiário. Começou a ver uma saída para a sua vida e foi aí que resolveu tirar o resto da sua cadeia de boa, sem criar tumulto e buscando uma recuperação. Ao sair da prisão, procurou não se envolver mais com o tráfico, mas a depressão veio com força total e o uso de drogas e álcool se tornou uma rotina, ficando assim viciado em maconha, cocaína e bebidas todos os dias. Já no fundo do poço, onde até a sua família não acreditava mais na sua recuperação, devido à sua agressividade com todos. Infelizmente, várias pessoas envolvidas no crime queriam matá-lo. E aconteceu em 2008. Sofreu um atentado. 8 homens, armados, invadiram a casa da sua mãe, onde ele estava, e o espancaram até a morte. Pelo menos, foi isto que eles pensaram. Felizmente, Alair Abreu foi resgatado e levado para o hospital e prestes a fazer uma cirurgia para tentar recuperar o seu braço, que estava completamente dilacerado e estraçalhado. Foi neste momento que ele resolveu se entregar a Deus de corpo, alma e espírito. E assim, viver uma nova vida, uma nova história. Foi a partir daí que ele teve o encontro com Deus. Naquele dia, se viu livre dos vícios e começou uma nova vida. Em 2009, começou a namorar sua atual esposa e se casou com ela em fevereiro de 2011. Hoje, com ela, tem um filho e uma família abençoada. A filha do primeiro relacionamento começou a fazer faculdade de enfermagem e também está na presença de Deus. Conheça um pouco mais da vida e da história de Alair Abreu. Hoje, MC Libra, atuante no cenário hip-hop desde 1995, ex-integrante do grupo de rap Conexão Itaipu, o qual foi criado em 2002 e lançou o CD de Pé no Chão, Um Passo a Mais, com os MCs Nash, ACR e DJ Rony. Posteriormente, em 2013, criou o grupo de rap cristão Raciocínio Consciente. O primeiro CD do grupo foi lançado em 2015, que se chamava Renuncie, levando a marca do grupo com as palavras motivadoras de fé. E já no segundo CD, Missão Resgate, foi lançado em 2019. E nele traz músicas com a participação de vários artistas de outros estados. As composições evangélicas levam sua mensagem de fé e mudança. Os dois CDs somam 25 músicas e 7 videoclipes. Hoje, Alair Abreu atua compondo músicas e produzindo eventos culturais. Atualmente, trabalha diretamente envolvido com esporte, cultura e lazer na cidade de Ibirité e vem de forma contundente trabalhando para fomentar a cultura em todo o seu âmbito e, assim, promover de forma assídua a cultura no nosso município.